Observa Nessa, perceber Berenice, arrisca me lembrou Márcia, aproxima Garete, conversar envolver Verônica, submeter Teresa. Irene, conquista Arlete, mês Cláudia, lambe Beatriz, abraça Sabrina, Mordenise, Maria, beija Anaína. Ligou, nome a pessoa, perdoa. Agradeço Simone, esclarece Celeste, buscar-me, surtar Tiana, penso Sofia, vaci Laurencio, Monique, engolívia. Desejo Nice, H, Raquel, Rô, Bárbara, Li, Gabriela, esquecelina, provocar la concordana, suplicar Olina. Ligou o nome à pessoa.